a todos! 8 de fevereiro de 2018. Você está ouvindo a Web Rádio Cultura Inútil. Meu nome? Lucas Samagaio. Momentos de informações inúteis. O que aconteceu nesse dia? No dia 8 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro de 1919, a primeira viagem aérea turística, um avião adaptado com assentos faz a travessia Paris-Londres com 12 passageiros. Em 1924, pena de morte. A primeira execução estadual usando gás nos Estados Unidos acontece na Nevada e é a primeira vez que se utiliza essa forma de aplicação da pena de morte. Em 1943, Segunda Guerra Mundial. As forças norte-americanas derrotam as tropas japonesas da Batalha de Guadalcanal. 1944, Segunda Guerra Mundial. Militares alemães e japoneses são detidos em Buenos Aires, após serem comprovados que exerciam atividades de espionagem na Argentina. 1985, lançado o primeiro satélite da propriedade brasileira, o BrasilSat-1. 2004. O robô Opportunity da NASA recolhe imagens de um sistema rochoso em Marte que indica a existência de água no planeta. Ainda em 2004, George W. Bush admite que Saddam Hussein não dispunha de armas de destruição maciça. Eventos culturais da mídia. Em 1915, estreia o controverso filme O Nascimento de uma Nação. Em 1928, primeira transmissão de televisão entre Londres e Nova York. 1978, Brasil, o primeiro disco do grupo As Frenéticas, vendem 138 mil cópias em apenas 3 meses. Dando algumas informações inúteis, que isso não vai agregar em nada à sua vida, vamos de música. A nossa lista de hoje tá animada, tá atualizada, algumas promessas do hit de 2018, hein? E antes de mais nada, Natália Ramalho, essa rádio é feita pra você. Vamos de música? Olha que hoje tem surpresa, hein? Your heart, heavy on your mind, wandering the streets tonight. If you're looking for a home, you are not alone. I can be your guiding light, 'cause I promise you I'm a dreamer too. Heavy on my heart, wandering the streets tonight.

meu salto. Faz parte do meu show, se não curtir, passo pro lado. Vem, mas entra pro meu mundo pianinho. Se liga que agora eu vou te cimar bem direitinho. A noite cai, mas a energia só aumenta. Sente a batida bem no tom, que tudo esquenta. Rebola, desce, manobra, sobe. Tá pra nascer marmanjo, só faz o que nos controle. Nunca é demais, uma pegada forte é sempre bom. Seja capaz de ganhar no embalo do meu som. Rebola, desce, manobra, sobe, peraí. Quer que eu te mostre meu dedo? Vem cá, eu vou te fazer dançar. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. You talk all that sweet talk, but I ain't coming back. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. I'll tell you why. You say I'm sorry. It's too late now. So save it. Get gone. Shut up. Too late now. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. Boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me. I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Sabores, coisas que seduzir. Eu levo flores, som de cantores e ela ama ouvir. Se der minha hora, preciso ir embora, mas ela

don't need a stopping, girl. There ain't no need a stopping, girl. Yeah. Okay. Met you out on Broadway on the hottest night in town. We arrived solo, but we were being chased around. Saw you being cornered by some guy you used to know. Stepped in between the both of y'all, said I'm leaving, do you wanna go? Cause I'll be the light when you can't see. I'll be the world when you need heat. I'll be the generator, turn me on when you need electricity. When the shit starts to go down, I'll be the one with the level head. We're working it now, baby, we'll be living in the walking dead. Cause I got supply, supply, I got supply, supply, multiple times. Stop. Hip set. You ain't heard it that way. I can guarantee you that. Cause I'll be the light when you can't see. I'll be the world when you need heat. I'll be the generator, turn me on when you need electricity. When the shit starts to go down, I'll be the one with the level head. We're working it now, baby. We'll be living in the walking dead. Cause I got supply. Supply. Supply, ain't no need stopping, girl. Ain't nobody topping, girl. Ain't no better option, girl. Okay, ain't nobody stopping, girl. This is it when I'm dropping, girl. I work, work when I clocking, girl. Okay, I'll be the light when you can't see. I'll be the world when you need heat. I'll be the generator, turn me on when you need electricity. When the shit starts to go down, be the one with the level head. We're working it now, baby. We'll be living in the walking dead. Now I wanna know everything. Don't leave a single detail out. I'll give my later to swell out. That makes me a generous lover. Ooh, I wanna see everything. So don't leave a single detail out. Stopping, girl. Yeah. There ain't no need to stopping, girl. Yeah. Okay. So I got supply. 光，一起叫他进了娱乐圈的 Say what the 光。既然活在地球上，我比你活得更有样。新兴世界充满欲望，问你 baby what you want？ 从东京出发的巴黎，从不怕的他的家里，我们 squad 长大了，马里沿着大看下的他。OK up to my car， 我不用年华热潮，因为我想要的不用说我也能够得到。 New world, new world。All the bad boys and the rude girls. It's a new world, new world. Yeah, yeah, we coming up. Yeah, we coming up. We don't wanna, we just wanna live. I'm about to come on with the claim. It's a new world. Yeah, we coming up. Yeah, we coming up. Hey, Fonzie. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on. From your mother, never seen you in a dress that color. No, it's a special occasion. Not invited, but I'm glad I made it. Oh, let me apologize. I'll make up, make up, make up, make up for all those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait. Can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Can we talk for a moment? Got these feelings that I'm tired of holding on. Wasn't trying to get wasted. I needed more than three or four to say this. So let me apologize. Yeah, I'll make up, make up, make up, make up for all those times. All those times. Your love, I don't wanna lose. I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Can you come here, please? 'Cause I wanna be with you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. bad guy. You say I've done a lot of things I can't undo. Before you tell me for the last time, yeah, I'm begging, begging, begging, begging, begging you. Wait, can you turn around? Can you turn around? Just wait. Can we work this out? Can we work this out? Just wait. Contar la historia del arrepentido que viviendo la memoria se perdió el camino. Es hermano de ese que anda siempre en el futuro. Pasa temporadas largas, sordo, ciego y mudo. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente, el que nos lleva a las cuentas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye mele, pórtate bien. Vamos pa' Oviedo que nos deja el tren. Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Hagan las supersticiones, donde todo el mundo baila al ritmo de los corazones. Ahí donde todos los miedos, Carlos, se desaparecen. Donde todas las tristezas se van cuando Belén aparece. Si saltas vives, pero hay que saltar pa' dentro y no hay parada de metro que nos lleva a ese lugar donde los miedos se confunde con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Despierta, con cada segundo que pasa se cierra una puerta. En cada mirada perdida se muere un paisaje. Que cada momento que vuela no vuelve. Despierta, conecta tu cuerpo mediante la la fuente que mueve hasta lo que no ves porque crees que es inerte y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro. Despierta. Busco Nat Roots no Rio de Janeiro, faz barulho aí. Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar.

vida só. Minha vida, minha lida feliz. Eu tô no gancho da vida, emoção, fantasia. Minha vida num conto de fadas não caberia. Fico de cara com esse mundo chapado, interesseiro sempre do que é bom e barato. Fico de cara com esse mundo chapado, tudo de graça sempre do que é bom e barato. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só, uma vida só. Uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só, uma vida só. Falei que tinha novidade, vamos agora de informações, mas quem vai dar é seu Jeremias. Jeremias, dê as informações do dia de hoje. As informações mais úteis do dia de hoje. O ministro de Bolsonaro quer desapoiar o movimento de Flávio Rocha. O que isso tem a ver com o dia? Eu não sei, deve ser uma bosta, vamos ler. Contado para comandar a Fazenda, economista se une ao Brasil 200. O grupo liberado pelo empresário dono da Riachuelo. Ah, o dono da Riachuelo. O homofóbico racista. É. Ele é a favor da lei da previdência da escravidão. Ele falou que é contra o casamento homoafetivo, sim, só que ele esqueceu que grande parte das suas vendas é por causa dele. Tem até um movimento agora de quebra o cartão da Riachuelo. Quero mais aquele... Qual é o nome dele? Do dono da Riachuelo, qual é o nome dele? Qual é o nome desse... O Guedes? Quero mais que ele se foda. Se foda, Guedes. Vamos a outra informação, então. A informação mais útil aqui, ó. Eliminada, Jaqueline critica a edição e diz que Globo cortou a fala dela. Vamos ler aqui. É do site do Correio. Eliminada, Jaqueline critica a edição e diz que Globo cortou a fala dela. Mas fala de quem, meu amor? De onde você é? É uma loira. Oi, loira. Ih, ela é estranha, parece a Dolly. Os olhos dela são separados. Olha só. No mais, você ainda foi exibida inteira. A apresentadora opinaram. Mas foi exibida inteira, como é que foi cortada, sua anta? Anta não, desculpa. Qual é o nome dela? É Jaqueline? Não, é Jaqueline o nome dela. Segunda eliminada do BBB. Ah, é o BBB 18. Ah, quero mais que se foda então. Pensei que fosse uma coisa mais importante. Vamos outra informação. Pai de Ben Affleck. Sabe quem é o Ben Affleck? É o... É o Batman Demolidor. Lembrou dele? Culpa Hollywood por problemas do filho com álcool. Ele tem problema com álcool? Ele é alcoólatra. Ah, o problema é de Hollywood, entendi. Se ele tivesse outro problema na situação da vida dele, ele não teria problema com álcool. Ah, se fuder. Idiota. Ah, vamos ver aqui. Ó, essa informação é útil, essa é. Zodíaco, mapa astral e previsão para todos os signos. Quais os cinco signos que revivem antigas paixões? A essa eu posso responder. É o signo do trouxa, do imbecil, do retardado, o signo de quem gosta de comer lixo de volta e o do amnésia. Pronto, respondi. Ah, se fuder. Liga da Justiça pra quem é nerd, igual meu neto é nerd. Liga da Justiça, a lanterna verde rouba beijo do Batman nos quadrinhos. Que delícia! Eu gosto desse mundo moderno. Na minha juventude não podia não, você fazia uma meinha já era te criticado. Você não podia nem dar um beijinho em um rapaz porque já era criticado. Hoje em dia já é mais liberal, eu gosto disso. Ai, mas foda-se a revistinha, foda-se também. Suzana Werck chega ao Rio depois da polêmica com o marido Júlio César. Olha, Suzana, vocês lembram da Suzana? A Suzana foi casada com o Ronaldo, o fenômeno, o dentuço, o que gosta de comer travesti. O problema não é gostar de comer travesti, o problema é pegar travesti na cara de pau e depois falar que não sabia. A travesti tinha 2 metros de rola e ele não sabia. Pegou 3. Seja homem, assume, rapaz. Eu, por exemplo, quando pego travesti, eu falo, peguei travesti porque eu gosto. Tá pensando o quê? Porque eu sou velho, sou trouxa, não sou não. Suzana é hospedada no hotel da Barra da Zona Oeste. Foda-se também. Ó, o Suzana é jogador do Flamengo, né? Assinou contrato com o Flamengo. Que maravilha. Ih, meu telefone aqui deu problema. Vamos lá. Número de apreensão de drogas em aeroporto do Brasil dobra em 2017. Olha, dobrou o número de apreensão. A Polícia Federal apreendeu 4 mil quilos, mais de 4.600 quilos de drogas no aeroporto do Brasil em 2017. Olha, muita droga. Mas isso tá válido também pra cigarro, pra bebida, porque isso é droga também, mas é só droga ilícita, né? Uma maconha, que não faz mal pra ninguém. Nunca vi um maconheiro dando tiro em ninguém. Nunca vi um maconheiro matando as pessoas. Agora, Rivotril mata. Rivotril é uma desgraça. É uma merda esse remédio. Ele fica e Vaporub. E Sinossouro. Tem muita gente viciada nessa merda. Equivalente a cerca de 400 quilos por mês de droga que em 2017 foi pego. O volume é quase o dobro do registrado do ano anterior, quando foram registrados 2.200 quilos de drogas. Mas eu queria saber a droga, meu filho. Não tem droga, não tem drogas. Drogas apreendidas. A cocaína continua ocupando o primeiro lugar. A cocaína! Uma vez eu dei um teco numa cocaína e fiquei ligado quase uma semana de pau duro. O pau ficou duro. Era absurdo. Aí eu tive que fumar maconha pra tentar deixar, mas aí dava a libido, eu ficava de pau, mais pau duro ainda. Era uma coisa doida, louca. Louca, mas foda-se a notícia também, foda-se. Vai ter que com mais de 2.000 vagas ociosas no estado do Rio de Janeiro. Olha, vaga. Vagas são para o ensino fundamental, curso técnico do nível médio, especialização. O produto seletivo será realizado no meio do sorteio. Olha que maravilha. Quantas vagas? Vai ter com mais de 2.000 vagas. Juros caem pela 11ª vez seguida e vão a 6,75 ao ano. Menor nível da história. Olha só, histórico. O cupom Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira, dia 7, quer dizer, foi ontem a notícia. Corta, merda de produção me deu notícia pra ler de ontem. Corta a taxa básica de juros, o Selic, em 0,25 ponto percentual, de 7% para 6,75. Olha que diferença absurda. Agora eu vou poder realizar meus sonhos, ir na padaria e comprar 3 pãezinhos. Com isso a poupança continua rendendo menos. É, que merda. Que merda, mas quando eu descobri que o Colo ia se candidatar de novo, o que eu vi? Peguei meus 10 reais da carteira de poupança e tirei. Vai que ele prende essa porra de novo, já me fudi uma vez. Policiais rodoviários, é a última notícia, tá, meu gente? Aguenta o velho, gemia já rápido na notícia. Policiais rodoviários estaduais são flagrados recebendo dinheiro de motorista no vídeo do Paraná. Vídeo flagra por investigadores. Eu não tô conseguindo ler essa porra. Vamos ler essa merda direito. Vídeos foram flagrados por investigadores do Guaco. 14 agentes foram presos por suspeitas de corrupção e outros crimes. É, que merda isso. A outra tá pedindo se pode trocar de canal aqui que eu tô nas... Pode trocar, minha filha, pode trocar. Ah, desligou? Ela desligou. É isso, então essas são as informações e foda-se tudo. Vá pra puta que pariu, se muda do país, porque aqui tá uma merda. Até mais. I will have to die for this, I fear. There's rage and terror and there's sickness here. I fight because I have to. I fight for us to know the truth. There's not enough rope to tie me down. There's not enough tape to shut this mouth. The stones you throw can make me bleed, but I won't stop until we're free. Wild hearts can't be broken. No, wild hearts can't be broken. This is my rally cry. I know it's hard, we have to try. This is a battle I must win. To want my share is not a sin. There's not enough rope to tie me down. There's not enough tape to shut this mouth. The stones you throw can make me bleed, but I won't stop until we're free. And wild hearts can't be broken. No, wild hearts can't be broken. You beat me, betray me, you're losing, we're winning. My spirit above me, you cannot deny me. My freedom is burning, this broken world keeps turning. I'll never surrender, there's nothing. Shut this mouth. The stones you throw can make me bleed, but I won't stop until we're free. Wild hearts can't be broken. Wild hearts can't be broken. This wild heart can't be broken. Nosso amor jogou pro alto, em queda livre você me fez cair. Mas não vou descer do salto, eu me segurei e vou reagir. Toda motivada, eu tô mais que preparada. Decidi me divertir, uai, e não é você quem vai me impedir. Oh, oh, oh, oh. Coração é cigano, sei também que é melhor pra mim.

perder. Vem que tudo pode acontecer. Ser feliz é permitido. Vem pra cá que o mundo é colorido. A alegria chegou pra ficar. E o sonho não pode parar. Hoje é dia de comemorar. E o bom da vida é amor. Nessa dança sensual, não faz mal. Se envolver em de setter e tal. Você pode dançar, se jogar. Só não vale pedir pra parar. Todos arriba. Two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, these days. All our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, these days. A little faster when eyes and I think I like it. Caught me by surprise. I'm not usually like this, no. Come from me feeling this way. And I don't wanna play. It's emotional game. My tongue, I'll never say I don't wanna touch you, I don't wanna be

should be the last night ever. Should be the last night where I got my name on this treasure. On this treasure. Oh my, my, my. E assim encerramos mais uma programação, hoje no dia 8 de fevereiro de 2018, aqui na Web Rádio Cultura Inútil. Mas não antes de ler um poema, e não é qualquer poema, é o poema de um aniversariante de hoje, Carlos Eduardo Drummond. Poema de aniversário. Procurei no dicionário com paciência e cuidado o real significado da palavra aniversário. Aquele livro pesado, mestre dos visionários, pai dos burros, batizado, pareceu-se-me sectário ao responder meu chamado. Deveres decepcionado, joguei o meu dicionário na estante empoeirado para pregar solitário o meu significado. Da palavra aniversário. Diz assim o verbete lendário, ontem por mim criado. Aniversário, espécie de relicário, muitíssimo bem guardado nas folhas do meu diário, dos versos que eu escrevi com tanto amor e não li durante o ano passado. E com essas frases sobre aniversário, as frases do Carlos Eduardo Drummond, encerramos o Cultura Inútil de hoje. Espero que tenham gostado da nossa playlist, espero que tenham gostado das notícias, espero que todos tenham um ótimo dia, até amanhã, beijos no coração de todo mundo, amor, beijo.